Cara, capivara. Contra o programa político socialista. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Bom, boa noite, são 6h15 da tarde, nós estamos começando mais um De Cara com a Capivara. De Cara com a Capivara acontece toda quinta-feira, a partir das 6h15, e nessa quinta-feira eu recebo aqui duas pessoas, a Gisela e a Stephanie. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Duas pessoas de fora, né? Duas pessoas de fora, né? Vocês são de... Quanto de fora vocês são? Ah, um pé aqui e um pé lá, né? Na verdade. É, aqui fala Stephanie, eu sou de Miami. Mãe é cubana, pai é brasileiro. Então, pode falar. Eu sou a Gisela e sou da Califórnia, meus pais são do Equador. Legal. Então, a gente é meio mistura, na verdade. Mesmo sendo americanas, a gente tem parentes de fora. Uhum. Bom, a minha próxima pergunta para vocês, enquanto vocês respondem, eu vou diminuir um pouquinho o som que está muito alto, tá? Tá. Queria que vocês respondessem, cada um de vocês, quem é você? Quem são vocês? Primeiro vocês responderam de onde vocês vêm, né? Agora, depois a gente responde para onde vocês vão, tá bom? Então, eu acho que é uma parte muito importante de uma pessoa, assim, de identidade, onde você nasceu, como você foi criada. Então, mesmo que eu sou de Miami, mudei para Nova York quando eu tinha 18 anos para fazer a faculdade, e eu estudei Relações Internacionais com Filosofia. E depois que eu me formei, em 2012, eu fui trabalhar uma empresa internacional em vendas, lá no Wall Street, né? Bem Nova York. E depois eu aceitei que, na verdade, aqui no Brasil é conhecido como Inglês Sem Fronteiras, que é um programa que foi lançado esse ano pelo governo brasileiro para ajudar as pessoas que querem estudar fora, fazer intercâmbio pela Ciências Sem Fronteiras. E lá nos Estados Unidos chama Fulbright Scholarship. E por essa razão que eu e a Gisela tá aqui. Então, até agora, isso é mais ou menos o resumo, né, da minha vida. Quem eu sou, o que eu fiz, onde eu morei. Eu também mudei para Nova York com 18 anos para fazer a faculdade. Estudei História e Espanhol com Relações Internacionais, Estudos Latino-Americanos e... direito. E formei em 2013, voltei para Califórnia, trabalhei com a prefeitura lá e depois vim para o Brasil. Foi legal. Esses são mais fatos, né? Mais fatos. Sobre nós. Uhum. É. Diga. Não, só tô pensando o que, que eu posso, quer dizer, dizer sobre mim. Então, eu acho que na parte social eu tenho muita afinidade com a cultura brasileira. Eu amo sair, eu amo dançar, amo conversar com qualquer pessoa. Até meu pai, ele sempre me zoava, né? É. Que eu até que eu posso conversar com uma, tipo, um morador de rua, até que eu conversar com uma pessoa, sabe, X. E não sei, eu não sei o que mais falar. Eu não sei. Você tem que fazer perguntas. Não, aí, você, daí vai... você quis falar, eu fiquei à vontade. O profeta Abominável tá aqui comigo, ele quer fazer a mesma pergunta. Olá, amigos aí da Rádio Capivara. Vou fazer uma pergunta, tá falando da cultura, né? Qual é a diferença da cultura americana pra cultura brasileira? Ah, que, que sentido? Que tem muitas diferenças. Assim, a mais nítida, assim, você percebeu, assim, o tempo que você ficou por lá. Tem uma palavra, eu acho que dá pra falar agora. Na verdade, em geral, que eu não gosto de falar em geral, mas cultura brasileira é meio enrolado. E isso eu acho que todo mundo sabe, né? Você sabe mais ou menos de você. Por exemplo, a gente marca um horário com os alunos. A gente tem os workshops, né? Oficinas de inglês. Começa às 6 horas da tarde em ponto. As pessoas chegam 6h05, 6h10. 6h20. 6h20, daí começa a aula. Realmente, é difícil dizer o que é americano e o que é brasileiro, porque os dois culturas vêm de países muito grandes. Por exemplo, um brasileiro do sul, em comparação com um brasileiro do nordeste, totalmente diferente. Mesma coisa lá nos Estados Unidos. Que nem eu e a Gisela, a gente nasceu... a gente fala primeira geração, né? Primeira geração. Geração, desculpa. Então, me ajuda, Gisela. Tô meio travada aqui. Não sei. As diferenças, o que você percebeu? As pessoas de lá são mais independentes. Uhum. Independentes? Uhum. Interessante. Eu sinto saudade disso, com certeza. Em que sentido independente? Por exemplo, eu posso explicar um pouquinho com isso. Quando você tem 18 anos, a pessoa vai estudar fora, né? Normalmente. Mesmo se você for ficar na mesma cidade que mora seus pais, normalmente você muda para uma moradia, um apartamento. Então você já vai aprendendo, bem jovem, o que é pagar as contas, o que é lavar roupa, preparar comida, viver e conviver com outras pessoas. E eu acho que... essa parte de autoconhecimento, dá pra falar assim, é um processo um pouco mais rápido lá do que aqui. Não é que dizer que os brasileiros não são independentes, mas eu acho que entre os 18 e 25 anos tem essa diferença. Tem sentido. O que você acha? Eu acho interessante vocês tocarem nesse ponto, porque é interessante pensar que, eu não sei, quais são as condições... Eu fico pensando que são dadas ou que são condições tanto emocionais quanto condições financeiras quanto condições práticas de segurança e de tudo mais que podem ter diferenças, entendeu? Que propiciam isso. Eu acredito que existam condições culturais muito mais arraigadas. Não sei, como que vocês veem isso? Eu vou dizer uma impressão minha, eu queria que vocês comentassem essa impressão. A impressão é que que eu tenho aqui nos Estados Unidos ocorre muito mais um distanciamento dos filhos, dos pais, um distanciamento espacial. Não, com certeza. Minha mãe sempre fala disso, mas eu me sinto que tô na metade. Sou americana, sou equatoriana, tenho que complacer as duas culturas. É difícil. Não, mas falando sobre, quer dizer, essa mudança, né? É muito comum. Por exemplo, eu fui de Flórida para Nova York, que é o outro, sabe, o oposto lado do país. A Gisela também, de Califórnia, que é o litoral oeste, a Nova York também. Eu acho que muito sair. Hã? Eu amo Califórnia, mas eu... estava pronta, eu queria ir. É que eu acho que como a gente nasce nessa cultura, desde 10, 12 anos você já vê em filmes o que é morar fora, porque a vida do campus, né, dá para falar de faculdade, é diferente do que a gente vê aqui na UFSCar. Você tem mais esse comunidade dentro do campus. Especialmente com os a gente chama freshmen, que são as pessoas que moram no primeiro ano, ou entram no primeiro ano na faculdade. E lá, você aprende muito rápido criar sua família lá. Entendeu? É uma cultura da faculdade. Em minha família, eu sinto mais saudades dos meus amigos da universidade do que minha família em Califórnia, aqui no Brasil. É. Com certeza. Então, você diria que os nova-iorquinos, né, o pessoal dos Estados Unidos, são mais organizados, né, mais bem preparados, né? Porque você está dizendo que o brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro, né, como a gente diz aqui, né? Ah, de brincar, né? De tipo, ah, não, ah, vou mais tarde, né? Acho que não vai começar, não vou no horário correto. Já o pessoal de fora, né? Não só os Estados Unidos, vamos comparar com a Alemanha também, por exemplo. A gente vê muito comprometimento em tudo que eles fazem, né? Eles são bem organizados. Eu não queria colocar isso, mas eu acho que o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos um esboço do que o brasileiro é em alguns momentos, né? Que o Brasil demonstrou em campo contra a Alemanha. Então é interessante. E que eu percebi que você, se você não falasse, você não parece que é americano que veio dos Estados Unidos. Mas o que, que pra você, o que, que é americano? Não, eu digo o sotaque. Você não representa nada. Ela já dá pra perceber. Agora você, quantos anos você morou lá? Morei minha vida inteira lá. Impressionante, fala brasileiro fluidamente. Mas é, como eu falei, meu pai é brasileiro, minha mãe, quando ela casou, ela também aprendeu português e desde pequena a gente fala em casa. E eu voltava cada ano, assim, pra passar Natal, Réveillon, que eu tenho família aqui em São Paulo e aqui pertinho, Araraquara. Mas graças a Deus, porque foi assim que eu aprendi o português, não como adulto, mas como criança. Mas voltando no assunto de sendo os nova-iorquinos, né, organizados, com certeza. Eu acho que os primeiros, quer dizer, o primeiro mês, quando eu cheguei aqui, essa falta de movimento foi o choque mais grande pra mim. Porque eu vim de Manhattan pra São Carlos. Eu sempre conto, né, o primeiro dia que eu tava aqui, a primeira semana, né, a Gisela e eu, a gente tinha que comprar celular, comprar o chip, ir pro banco, abrir a conta, e tudo isso demorava dias, eu fui pro banco, eu sentei lá uns 3-4 horas, eu quase chorei de frustração, porque as pessoas estão lá batendo papo, tem fila enorme, mas ninguém te atende. E foi uma coisa que eu tinha que mudar minhas expectativas, né, pra o que, que é aqui. Porque eu vim de Nova York pensando que tudo ia acontecer em 5 minutos, rápido, pronto. E... você. E você, Gisela, como foi vir de... Onde você estava? Eu estava em Califórnia. Você estava em Califórnia. No sul de Califórnia. Sul de Califórnia. É quase México ou não? Quase México. Ah, é? É uma hora de México. Uma hora do México? Você conhece o México? Conheço. Eu ia no colégio, assim, só pra um dia, às vezes, pra fazer trabalho comunitário. Dia. Ia na manhã, da manhã, voltava. Noite. Como é que você chama isso? Em inglês a gente fala field trips, que é você tá com os alunos, você passa um dia fora, não sei, visitando excursão? Excursão de escola. Excursão de escola, Mas não era excursão de escola. Não era? Entendi. Era trabalho comunitário, que eu fazia, organizava um grupo de estudantes e íamos pra México. E o que vocês faziam lá? O que era esse trabalho? No México, trabalhávamos com crianças no orphanage. Orfanato. Orfanato, yeah, ok. Yeah. Você lembra o nome da cidade? Não. Tudo bem, tudo bem. Mas falando de mexicano, não tem restaurante mexicano aqui em São Carlos. Eu tô sentindo falta da comida mexicana, que a gente come muito lá nos Estados Unidos. Eu comi comida mexicana na Vitória. Santo. Ah, é? Deixa eu perguntar só uma coisa sobre comida. Como é que é? Eu acredito que pra você talvez seja um pouquinho mais fácil isso, mas como que foi pra você a adaptação com a alimentação aqui? Agora estou sentindo falta da variedade. Da variedade. arroz e feijão todo dia, cansa. É, eu acho que a Gisela tá com o saco cheio de arroz e feijão. Não, mas eu amo. Eu nasci, quer dizer, fui criada comendo arroz e feijão, o bife e salada, mesmo aqui. E a comida cubana, na verdade, é comida do Caribe. É mais arroz, então eu tô em casa. Tá legal, o profeta queria fazer uma pergunta. Qual é o principal prato da comida mexicana? Fala no microfone, por favor. Então, tem tortillas, enchiladas, fajitas. A pimenta faz a comida mexicana. Muito pimenta, muito queijo. Tem o sour cream, que não tem aqui. Guacamole, avocados, oh dear God. É, guacamole. Nossa, vocês gostam mesmo de comida mexicana. Então, lá nos Estados Unidos, eu acho que a comida mais popular é o mexicano, chinês, que mais? Italiano, óbvio. Italiano, as pessoas comem pizza e massa todo dia. Daí depende, né? Onde você tá. Comida francesa, tailandesa. Mas, falando de comida, lá nos Estados Unidos, quando eu tô lá, eu sinto falta de requeijão, que não tem lá. Pão de queijo, coxinha, guaraná. Guaraná agora só tá aparecendo nos mercados principais, mas de vez em quando. Todas essas comidas você tem que ir pro mercadinho brasileiro pra comprar especial. As cidades porque... maiores. Los Angeles. Angeles tem? E todo mundo ficou impressionado com ele. Tá vendo? Olha a cara dele. Lá a gente não tem. É muito gostoso. É impressionante mesmo. Mas hambúrguer tem, né? E de sobra lá, né? Mas é que eu acho que não tem variedade, né? Seria hambúrguer americano é diferente. Hambúrguer é totalmente diferente, né? Vocês querem um aperitivozinho, uma coxinha? Eu quero California um jalapeno burger. Um lanche, uma pizzinha. Né? Não. Um aperitivo, né? Seria apenas um aperitivo. Né? Vou responder. Próxima pergunta. Bom, acho que como próxima pergunta a gente podia ouvir uma música. O que vocês acham? Ah, vamos lá. Daí a gente descansa um pouquinho a voz. E vocês têm alguma música que vocês queiram ouvir primeiro? Alguém tá? Não, ouve a minha música primeiro, que eu pedi, como são duas estadunidenses que eu chamei hoje aqui, eu falei pra elas escolherem cada uma. Não? Então eu vou escolher, pode ser? Pode. Eu vou escolher uma que eu gostei pra caramba, que foi uma música que a Gisela escolheu, chama Hero. Um cara que chama O.B., ok? Have you ever had a dream? and Gainesville, Florida. I travel. Nossa, que sonho, hein? Ah, Gisela, conta por que que você escolheu essa música, por favor. Porque é uma música que escreveu um amigo pra mim. E você me faz sorrir. Não, conta mais, peraí. Não, a letra, não é, né? Assim, não é. É assim. Essa letra você precisa explicar um pouco melhor. Ela escreveu pra você, uhum. Uma garota dançando e tal. E daí ele percebeu que não era só uma garota dançando, que tinha muito mais profundidade interior nessa garota, e essa garota é você. É. Herói. Uhum. Uhum. Ela, olhando de fora, é uma princesa, por dentro é uma heroína, é isso? Uhum. Essa... É isso? Ela me fala. Uhum. Não sei. E como que você conheceu ele? Um amigo da universidade. Moramos juntos na moradia primeiro ano da universidade. Uhum. Daí fizemos uma amizade e até agora somos... É meu melhor amigo. Uhum. Uhum. E ele estudava o que na universidade? Sociologia. Ele não estudava música, é isso que você está me dizendo? Não, mas ele não ia... As aulas, ele ficava todo dia trabalhando na música. É, eu tenho alguns amigos assim também. Uhum. Tem um amigo meu na filosofia que é assim, é o dia inteiro na música, uhum. E pouquíssima filosofia. Uhum. E ele tá trabalhando com isso agora? Agora sim. Uhum. Ele voltou depois de se formar para Texas, trabalhou... Daí mudou pra Nova York de novo e tá trabalhando com música lá. É, quando você me passou essa música, uhum. E você disse, não, olha, eu vou te passar por... Vou te dar essa música porque vai ser meio difícil de você encontrar, talvez. Mas tá no iTunes. Sim, existe, sim. Existe, tá? Existe. E daí eu fui procurar sobre ele, ele é de Dallas, né? Aham. Uhum. Eu falei, mas ele não gosta de Dallas. Não gosta. Não, não gosta. Mas ele tem um site dele? Eu não sei, eu achei as músicas. Você encontra as músicas dele pra vender e tal. Uhum. E tem algumas músicas dele no YouTube, né? Uhum. O que eu não fiz foi colocar a música que você me deu, porque eu achei que a qualidade dela não tava tão boa, assim. Eu gostei mais da qualidade do YouTube, assim. Uhum. Né? Dá pra você alcançar uma qualidade melhor. Ele também estava trabalhando com inglês, não era? Não, esse é o outro. Eu sempre confundo os amigos, desculpa. Uhum. Não. Gisela, e ele. Qual que é o nome dele? Não é o Bi o nome dele? Não é. Então. A família dele é de Nigéria. Nigéria. Seu nome é Obiora. Obiora. Uhum. Mas todo mundo conhece como Obi. O-B-I. Uh-huh. Mas agora na música só tá Obi. Usando O-B-I. Uh-huh. Legal. A voz dele é maravilhosa, eu achei. Eu sempre falo isso. Uma voz maravilhosa. Ele tocando piano, já ela tava falando pra mim. Ah, ele que grava as músicas dele. Ele tocar... Ninguém ensinou ele. É ele sozinho, também o violão, também sozinho. Uh-huh. E os pais dele não sabiam que ele tocava música. Jura? Onde que ele arrumou um violão, um piano pra aprender tanta música assim, uh-huh. né? Que legal. E aí, Stephanie, você tem um amigo assim também? Então, eu tenho vários amigos que tocam, que tem banda... Na verdade, tem um que tá em Miami fazendo sucesso, mas lá, um pouco mais local, né? A gente Mas quem escreveu, pra mim, não. Não, mas foi muito lindo. Eu lembro esse dia. É. Mandou uma mensagem, text. Vou escrever uma música pra você. Okay. What? Ok. E daí, ouvi a primeira vez num benefit concert. O que eu queria saber de vocês, queria que vocês explicassem um pouco melhor para quem está ouvindo o que é que vocês estão fazendo aqui, como é que funciona o Inglês Sem Fronteiras e qual a posição de vocês dentro dessa história. Vocês já contaram um pouquinho, mas queria que vocês aprofundassem essa história para a gente. Então, aqui a gente tem a posição, chama ETA, que em inglês é o English Teaching Assistant. E, na verdade, a gente trabalha com um grupo de professores de Inglês Sem Fronteiras, são mais ou menos uns 15, 20 pessoas. E cada eles têm várias turmas, né? E a gente vai ajudando na parte de conversação. Então, não é uma coisa fixo por também semana. Também simulado do TOEFL. As pessoas que vão prestar o TOEFL, a gente entra nas aulas, a gente ajuda os alunos, os professores. Mas o que a gente tem que é nossa são aquelas oficinas que eu tinha falado, que são workshops de conversação em inglês, que é aqui na Federal, cada terça, quarta e quinta à noite. E, na verdade, é aberto. A gente tem sempre o mesmo 10, 15 pessoas que vêm. E a gente tem fala de tudo. Quer dizer, de negócios, de política, de amor, de amizade, filosofia, ciências. Qualquer coisa. A gente vai inventando, vamos mudando o tema todo dia. E é mais para abrir essa oportunidade para o brasileiro aqui falar com pessoas nativas. Uhum. A ideia, então, é mais realmente só falar em inglês sobre algum assunto que interesse a ambas as pessoas. Isso. Às vezes a gente tem debate, então... É mais... É que, além disso, a gente também tem um curso básico, que são as pessoas, assim, que estão aprendendo inglês pela primeira vez, que a gente ajuda também. Mas esses workshops são um pouco mais avançados, mas é exatamente isso, é para conversar. Entendi. Uhum. E vocês vão ficar até quando fazendo esse projeto? Novembro. Até novembro. E daí depois disso, vocês vão continuar no Brasil? O que vocês vão fazer? Voltar. Então, o Brasil está em recessão, então não tem muito trabalho. Não. A gente vai voltar. Uhum. Vou viajar um pouco, daí voltar para Thanksgiving. Uhum. É, o famoso Thanksgiving de lá. Que a gente tem... Mas eu não gosto da comida de Thanksgiving. Não. Não. Não, mas me diz uma coisa. agora que vocês tocaram nesse ponto, é interessante. Qual a importância desse... Thanksgiving? Pra vocês. Então, na verdade, o Thanksgiving, você dá, na verdade, agradecimento, né? You give thanks. Então lá na verdade uma janta ou almoço, não sei, cada família faz diferente, mas é um dia do ano que as pessoas são obrigadas a sentar na mesa tudo juntos. Uhum. E não sei, dá agradecer. Eu cresci indo para restaurante porque a minha família não sei. Vai mudando com cada família. Uhum. Quer dizer, é uma tradição muito forte lá nos Estados Unidos, mas cada família tem seu jeito diferente. Eu sou família do Equador, não temos família nos Estados Unidos. Nossa família são nossos amigos, que são de Espanha, que também não... Eles comem tapas. Uhum. Vamos comer polvorones espanhóis. Não sei. Então, é uma oportunidade para estar com eles, mas se celebrar Thanksgiving como americana, não. Não. Então, comer a pizza. Não, mas especialmente voltando no assunto das pessoas, os alunos que estudam fora, né, do estado, o Thanksgiving e o Natal, que as pessoas voltam pra casa pra sentar, pra ficar um tempo com a família. E a comida típica é o peito de peru, né? Eu odeio. É, que mais? Batata. Pie. Pie, American pie. O que é American pie? The American, or the cherry, what is it? Apple pie. Apple pie, uh-huh. Apple pie. American Pie is a movie. Que mais que eles comem? Green beans. Stuffing. É que eu não sei. Mas eu não sei o que é stuffing. É, nem eu. Stuffing. Só que na minha casa a gente tem arroz e feijão, né? Então não adianta. Eu acredito que isso deve acontecer em muitas famílias, né? Então, nem todo mundo segue a tradição do peito de peru, né? É. Acho que a maioria... A maioria, sim, é. Mas, sim. Eu também, como eu estava em Nova York, eu ia para a casa da minha prima, em Princeton, os primeiros 2 anos. Daí eu fiquei em Nova York com meus amigos. Uhum. Fazia Thanksgiving com meus amigos. Falei, meus amigos são minha família. Uhum. Então. Vocês sabem a história do como, por que se comemora essa data? É, a gente sabe, mas para explicar direitinho. A primeira comida entre as pessoas indígenas e os europeus. Uhum. Assim, ceasefire, todo mundo vai ser amigos. Ser amigos. Entendi. Eu tinha ouvido uma outra história. Então, foi por isso que eu falei, não tem como explicar direito, porque, na verdade, a gente não sabe, né? Pode falar. Eu tinha ouvido uma história totalmente diferente, que era uma história segundo a qual os primeiros europeus eles estavam passando fome. Vocês já ouviram essa história? Uhum. E eles estavam passando fome e viram uma revoada de perus, é isso? E Turkey. Veio outra palavra na minha cabeça. E eu pensei, e eles pensaram, é a comida que mandaram pra gente, né? Mataram os perus, fizeram o almoço e a fome passou. E junto com essa história vem um outro detalhe que eu ouvi também, eu aprendi isso acho que na escola, uhum. Que aquilo era um sinal de Deus, de que a América era para aqueles caras que estavam conquistando o território. O que é uma mensagem muito mais forte, né? Uhum. Vocês já ouviram essa história? A primeira parte. É. A segunda não. A segunda não. Talvez a segunda parte tenha sido algum professor que estava com outras intenções. Vamos ouvir a segunda música? Depois a gente volta e a gente comenta sobre ela. Bom, a segunda música vocês podem escolher também. Eu acho que agora seria a hora da... Como a gente ouviu a primeira música da Gisela, a gente ouvir agora a música da Stephanie. Vamos lá, pode colocar o Breeze Blocks. Breeze Blocks. By Alt J. Breeze Blocks. Achei. Alt J. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, just unpack the scene, my love, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely. Com a música essa foi Atmosphere, não, essa foi Breezy Blocks, Breezy Blocks All J. E a banda chama All J. E é uma banda da, acredito que eles são da Inglaterra. E pra falar sinceramente, eu não entendo as letras da música deles. É, mas uma coisa interessante sobre o nome: se você tá no computador, no teclado, você aperta o Alt, né? A-L-T. E a J sai aquele símbolo triângulo, que é o símbolo deles. Ah, é? Se eu fizer isso agora... É, se você vê, você volta lá no YouTube... Vamos ver. Você vai... Tá vendo esse... O triângulo? Ah, aqui o triângulo. Isso aparece quando você aperta o Alt e o J, que é J, né? Deixa eu ver. Alt... Talvez se você abrir no Word... Ah, tem que ser no Word. Ver, é, mesmo se você tá batendo papo no Facebook, aparece, que eu já fiz um teste com uma amiga. Uhum. E é legal, porque até que eu vi eles ao vivo em Nova York, não, tem que ser e no final eles fazem um símbolo com as mãos, assim, pra o grupo. Legal. Bom, então, eu ia falar um negócio, tipo, você falou que não entende, né, o direito, né, como que diz a letra. Nós brasileiros também temos muita dificuldade, né, tipo, porque nós brasileiros normalmente somos ao pé da letra, né, e ao pé da letra você não vai conseguir entender a música, né, porque várias vezes fala understand, understand é entendi, mas várias vezes você vê, pode ser eu percebo, entendeu? Eu sei, entendeu? É várias palavras misturadas no inglês, não é uma coisa específica. Isso é de se perceber, por isso que é mais complexo até, não é verdade? Não, com certeza. É, até que pra gente que fala... Que a gente que fala fluente em inglês, às vezes é difícil interpretar as letras das pessoas. É, porque às vezes não é só a palavra que eles querem... Óbvio, né? Eles... Tem muito mais sentido com a mensagem ou com a música inteira. Então, essa banda é uns, assim, mais difíceis, mas é por isso que eu gosto deles. Eu acho a música linda. É, quais outras línguas vocês falam? Você fala português, inglês, você? Espanhol. Espanhol. Você fala espanhol também? Fala espanhol, sim. É, fui criada em Miami, né? Uh-huh. Que a gente brinca, fala que é o Norte Havana. Norte Havana. É. É, de Cuba, né? E tem muitos cubanos em Miami. Opa! É. Miami inteira. Miami inteira. É, na verdade, o jeito mais fácil para explicar para uma pessoa que não conhece Miami é, por exemplo, Montreal, em Canadá. Você sabe que tem muitas pessoas que falam francês, até que parece que é a primeira língua lá. Se você entra numa padaria e tal, Mesma coisa em Miami. Nossa. É. Mas lá, por exemplo, minha família é cubana, quer dizer, lá da minha mãe. Mas eu tinha amigos da Colômbia, da Argentina, Equador, de Peru, República Dominicana. Todos latinos estão lá. Uhum. Os brasileiros estão lá também? Ah, estão lá. Ah, é? Estão lá fazendo as compras, indo para Disney. Tão lá. Não, mas os brasileiros moram... Onde que os brasileiros moram nos Estados Unidos? Então, tem uma comunidade muito forte na Flórida, né? Miami, Miami Beach, por aí. Área Norte. Perto de Boston, tem muitos. Em Nova Jersey tem, em Nova York também tem. Acredito que em Califórnia, né? San Diego. Em San Diego. Uhum. Não, mas realmente, eu sempre tô fora, tô no metrô e tem um brasileiro por aí. Eles estão no mundo todo, eles estão querendo. A gente tá querendo invadir o mundo também. Eu perguntei isso por conta. O profeta mencionou essa coisa da significação da língua, né? É muito interessante, né? O aprendizado de uma outra língua. Você não aprende só como usar certas palavras para colocar elas numa certa ordem e dizer uma sentença. Sim. A água está aqui, né? O problema não é nem saber o que significa, o problema é você construir a frase. Exatamente. Esse é o problema, entendeu? A construção, fazer a reforma cerebral, vamos dizer, do que significa. É uma coisa muito interessante que acho que eu e a Gisela também, é uma coisa que é um trabalho nosso, né? Porque não é só aprender as palavras, não é só isso quando você fala um outro idioma, você tem que aprender como dizer, o jeito, porque as formas das mensagens, porque não é só, se você for fazer tradução literal, é fácil falar outras línguas, você só aprende o que é, né? Mas mesmo assim, você tem expressões em inglês, em português, que não tem tradução. E eu sempre conto isso com os professores de Inglês Sem Fronteiras. Por exemplo, uma vez, eu tava com uma amiga em Nova York, a gente saiu para fazer compras. E tinha um vestido lá, que eu achei bonitinho. Peguei o vestido e eu falei, isso tem sua cara. Foi o que eu quis falar, né? Mas eu fiz a tradução literal em inglês, que é this has your face, tá? Que não tem sentido nenhum. E ela achou que eu chamei ela de gorda, porque o vestido era redondo. Tá vendo? Então... Então, você tem que ter cuidado quando você tá fazendo traduções, porque, não tem como. Faço isso também, mas espanhol é inglês. Eu lembro de uma história que me contaram, que foi uma amiga minha, ela foi para os Estados Unidos ficar um tempo estudando lá, e dentro da sala de aula a professora perguntou, e no Brasil, como é, vocês... também tem esse tipo de coisa, eu não lembro o que era, acontece, tem esse tipo de comportamento, dela, sure. A professora ficou muito brava com ela, chamou ela para conversar depois, e ela não entendeu, por que que você falou assim comigo, eu achei que você foi desrespeitosa, ela, não, tem no Brasil, isso acontece mesmo, foi isso que eu disse. Não, mas você não comentou, ela disse que a ideia, ela tinha que comentar, ela não podia simplesmente dizer simplesmente, é claro que tem. Não, isso abre outro assunto, né, sobre diferenças culturais, sociais também, que eles falam que o americano é mais direto, né, do que o brasileiro. Só que a gente tem uma amiga aqui da Alemanha que os alemães, que todo mundo sabe, né, mas eles são bem mais direto. Uhum. Ah, é? E ela, coitada, ela sofreu um pouco quando ela chegou. Por exemplo, ela também dá aula de inglês e dá aula de alemão. E o aluno dela chegou sem dinheiro para pagar aquele dia. E a brasileira falou, tudo bem eu te pagar na próxima aula, porque eu não tenho dinheiro hoje. Até que eu posso ir pro banco, mas eu não tenho dinheiro. E daí, a nossa amiga falou, tá, tudo bem, vamos pro banco. Você quer ir pro banco? Vamos pro banco. Eu não tenho nada para fazer. Eles foram pro banco, daí chegaram lá, tinha uma fila enorme, daí a brasileira, mas sabe o que? Tem uma fila enorme, mas eu até posso ir pro outro banco, se você quiser. mas acho melhor... O que você acha? Daí ela... Ah, tudo bem, vamos para outro banco. Daí eles foram lá. Daí no final... É, não, você entende, né? Que no final a menina não queria pagar esse dia. E coitada da nossa amiga que tinha que passar por tudo isso. E foi uma experiência esquisita, né? Em vez da mulher falar, não, desculpa, não vou pagar hoje, eu pago na próxima. Tá, tudo bem. É nesse sentido que a gente falou no começo, que é um pouco mais enrolado, indireto. Eventualmente você chega no ponto, né? Ou, quer dizer, o objetivo da conversa, mas... Então, enfim. É. Ontem estávamos falando do e-mail. Porque se eu faço uma pergunta, porque ele não pode responder pelo e-mail. Estamos falando, você já sabe o que vai responder. Responda, por favor. Não vamos esperar até a sexta. Na reunião. Dear Jesus. Você falou aí, né, que ficou brava, né, que foi sure, né, ficou brava. Eu acho que ela pensou assim, pô, elabora melhor, entendeu? Fala, eu quero uma explicação, não quero só, eu já sei que vocês são assim, mas elabora. Tipo, você fala só sure, fala expressão do curto e grosso, né? Tipo, você pergunta pra uma pessoa se alguma coisa, né? Tipo, você vai sair? Vou. Tipo, entendeu? Só uma resposta assim, direta, a pessoa, entendeu? Vai do entendimento da pessoa. Agora, uma coisa importante que a pessoa aprender mais em inglês, assim, que eu percebi, as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas que parecem com o do português. Então, se você fala clássico, é classic, é uma coisa parecida. Aí é através dessas palavras que começa a render um pouco mais as pessoas. Certo? Ah, vamos ouvir mais uma música? Daí depois a gente conversa mais um pouco. Agora vamos para mais uma música que a Gisela escolheu, que é Elton John, Benny and the Jets. Change. Na Copa do Mundo de 2014, muitos homens pensaram que as mulheres do mundo todo vieram para o Brasil especialmente para satisfazer os desejos e as vontades deles. Epa. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Claro, né? Entre as diferenças culturais, na parte social. Mas assim, quando você sai pra balada, as interações. Por exemplo, vamos falar da cultura americana. Eu acho mais fácil começar por lá. A cultura norte-americana, que eu sou americano também. Ah, não faz isso. Tô brincando. Deixa eu esclarecer isso, porque eu tinha que entrar na internet pra pesquisar. É. Os Estados Unidos, o nome, legalmente, é o United States of America. América, essa parte, é o único país no mundo que tem isso. É por isso que eles falam que são americanos, não é... Exatamente, USA, US of A. Não é porque eles se acham, que eu sei que todo mundo tem esse... É essa filosofia, exatamente. Então, americano ou norte-americano, se você quer. Então, você tá fora. Americano também, México. Inclui México e Canadá. Mas, enfim. Se você tá fora, num barzinho, vamos falar. Você tá lá com suas amigas no cantinho. E você vê um cara que você acha interessante, ele tá lá no bar. Ele vai ficar lá no bar. Ele não vem conversar com você só de vez em quando, mas na verdade eles ficam na dele. Na dele. Se você for pro bar, ficar um pouquinho perto, daí você olha, ele olha, daí talvez rola um papo. Mas ele fica aí. Daí, se vocês forem conversar, se gostarem, daí vocês trocam de número, celular, e daí você vai embora. Não tem nada de beijar, nada de se segurar, nada. Não tem esse contato físico. De vez em quando, depende na balada, mas eu tô dizendo, se você tá num bar que tem música, que não tem as pessoas não estão dançando, é assim, daí ele manda aí mensagem, ou você manda mensagem, vocês falam, daí a próxima vez que você se vê, vocês normalmente vão ou pro cinema ou pra jantar. E isso, eu sei que eu percebi que aqui é um pouco mais formal, quer dizer, é uma coisa mais séria, né? Fazendo isso. De alguma maneira, isso nunca acontece aqui. Tá vendo, isso que eu queria... Não, isso nunca acontece, isso não é nem, eu diria que isso não é nem formal. Se você convidar alguém para ir jantar e marcar um outro dia, a pessoa vai achar muito estranho, vai achar que você é maluco ou que você é americano. Ou ainda, tem a terceira possibilidade, ou você assistiu muito filme. Na verdade é tudo, eles vêm, eles... vem de carro, abrem a porta, eles E se não tem carro, como é que faz? Ou, por exemplo, se você tá em Nova York, você não tem carro, que eu não tinha, né? Tudo é de metrô. Ou vocês encontram um lugar, um ponto... uma estação, ou você encontra lá. É que não sei, eu saía com gente que tinha carro. Então. Não, mas... Em geral, é assim. E mesmo que não é uma coisa muito séria, tem isso de sentar, conversar, se conhecer. E daí, no final da noite, vocês beijam. E daí, você continua ou não. Porque, óbvio, né? Que é bem diferente aqui. Você só fala oi e o cara já tá beijando, enfiando a cara na sua... Foi o que eu percebi aí. Lá, a iniciativa... É dos dois. Pintou o clima, aquela coisa. Aí pode rolar. Se não, beleza. Aqui, a iniciativa normalmente é sempre do homem. É essa a questão. E as próprias mulheres são coniventes com isso. Elas são coniventes. Elas já vão esperando isso. A iniciativa do homem. É essa a questão. Não é verdade? Ou tô errado? Não, não. É verdade, completamente. Suas experiências de sala. Ai, cara. Não sei, eu sempre fico pensando que só porque eu danço com você não quer dizer que eu quero ficar com você. E os homens aqui, uma coisa significa outra. E não é assim. E uma vez saí, um menino queria me beijar, eu falei que não, e ele respondeu, mas estamos no Brasil. E eu, e quê? É. Eu sou que americana, não. É um problema de argumento, né? Se estamos no Brasil, então você tem que me beijar. Não, desculpa, meu amigo, mas esse então não procede. É um problema de lógica, tem que ensinar lógica. Estamos no Brasil, pode tudo. É, parece que é isso, né? É. Tipo, o brasileiro, com o jeitinho dele, né? Porque todo lugar, se é proibido, aí que eu vou fazer mesmo. É mais ou menos por aí. Pior coisa é que se você tá fora... Você acha ele bonitinho, só que você não quer beijar, você só quer conversar. Ele também acha, ah, ela não me beijou, ela não me gosta. Daí não tem esse, oi, como é que você tá, você dá onde, como é que você chama. Coisa mais importante, né? Às vezes nem sabe o nome, né? Acontece tudo ali, eu falo, como é que você chama mesmo? É, entendeu? É normal mesmo. Tem uma música aqui que na Copa do Mundo vocês já ouviram. É uma reflete com o que nós estamos falando aqui, assim. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Você já ouviu? Não, essa eu não ouvi, cara. Imagina na Copa. Cara, que medo disso. Eu não gosto dessa ideia, imagina na Copa. A Copa tinha que ser como em todo lugar, né? Como todo momento, tudo deveria ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente ouve mais uma música, e como a gente teve esse primeiro arranhamento por causa do americano, norte-americano, depois a gente volta a falar mais sobre isso, pode ser? Tá, tá. Vamos ouvir mais uma música da Stephanie, pra ela se acalmar, que ela tá brava comigo, que eu falei dos norte-americanos. Não tô. Vamos lá. É Atmosphere, Cascade. Você quer falar alguma coisa sobre essa música antes ou você fala depois? Então, é uma música eletrônica e, na verdade, é um DJ que eu gosto muito. Também eu assisti ele ao vivo lá em Nova York com um grupo de amigos e eu acho uma música legal. E traz, tem memórias boas, né? Então, pra mim, tem um pouco mais aquela associação da minha vida com amigos em Nova York, mas... Só isso, pode tocar. É isso? Bom, uma música legal aí pra vocês ouvirem. Vamos aí. When I was young, I would stand alone. Visions of worlds that were all my own. The lights in the sky weren't that far away. Living in the vastness of outer space. All my life I've been a star. While I try to keep clean. melody pure and the rhythm loud. Oh, the sound took me away. Carried through the vastness of outer space. É isso aí. É... Eu quase não tô me ouvindo aqui, peraí. Deixa eu aumentar o volume de todo mundo. Agora sim. É o seguinte. O que eu queria conversar com vocês agora é sobre uma data histórica, sobre dia 11 de setembro. Opa! O que vocês acham do dia 11 de setembro? Ah, que pergunta. Então, aconteceu, né? É uma coisa que eu tinha o quê? 2011, eu tinha 11 anos. Você tinha 10, né? Uhum. Eu lembro que aquele dia eu cheguei, é que lá a gente, acho que eu tava na sexta série, né? Você tava na quinta? Quinta. Uhum. Era bem cedinho de manhã, eu tava entrando na aula, acho que de ciência. E um amigo saiu correndo, ele falou, atacaram o World Trade Center. Eu nem sabia, com 11 anos, nem, sabe, morando em Flórida, nem sabia o que era o World Trade Center. E eu lembro que isso aconteceu umas 8h30, né, da manhã. 11 horas da manhã, minha tia já estava lá, ela foi lá na escola me buscar, foi para casa e eu... totalmente confusa, não sabendo o que tinha acontecido, o avião, World Trade Center, Twin Towers, não sei, foi uma coisa... Não tem palavras, não tem como explicar. Eu fiquei na escola, mas um dia todo estávamos falando sobre o que aconteceu e eu não sabia. Algumas pessoas tinham família lá e não sabiam se morreram. Estavam vivos, não sei. Só esperando. Na verdade, eu não tenho muitas... Quer dizer, eu conheço famílias e pessoas que tinham amigos ou também família que trabalhava lá, que morreram. Ninguém próximo a mim, mas... não sei como explicar. Foi uma... Como é que fala? Tragedy? Tragédia. E vocês veem isso afetando até hoje, assim, a vida das pessoas? Se vocês duas moravam em Nova York, como que isso mudou a história? Na verdade, agora se você for lá, você vai ver que eles estão quase... que eles construíram, né, os Torres Gêmeas. Já está quase pronto. Eu acho que não é uma coisa que as pessoas pensam no dia a dia, aconteceu isso. Tem um memorial... Tem uma área lá perto que tem muitos turistas que vão lá, que fica perto do Wall Street, onde eu trabalhava, eu vi as pessoas. Mas eu acho que, por exemplo, agora que passou, né, 11 de setembro, no Facebook, tinha muitas pessoas lá que aí ainda não acreditam. Eles acham que foi uma coisa que o governo americano criou. Como é que eu falo? Conspiracies, né? Conspiração. Conspiração. Conspiração. É, eu acho isso a coisa mais estúpida que as pessoas acreditam, mas... Não, claro que mudou, né, o dia a dia das pessoas. Por exemplo, meu pai, que é brasileiro, ele é um pouco... Ele tem traços árabes, quer dizer, ele parece. Ele viajava muito para o trabalho e tinha muitos, quer dizer, momentos que lá no aeroporto eles pararam ele para checar as coisas. Então era o que a gente chama racial profiling, né? Quando você só olha para a pessoa, você fala, ah, você é terrorista. Então, óbvio que isso mudou. Com um amigo meu, mas assim, pequenininho, umas crianças falavam para ele, ah, why are your people bombing my country? Ele tinha talvez 9 anos. Vocês sabem por que eles escolheram o dia 11 de setembro? Sim, quer dizer, as pessoas falam que o 11 de setembro, que lá nos Estados Unidos a gente fala primeiro o mês, depois a data. Então é 9-11. E lá o 911 é o número de emergência, de polícia, de quando você tá, você precisa de ajuda, você dial 911. 911. Pra polícia, então pra... hospital do 911. É porque eu ouvi uma história diferente a respeito disso também. Porque quando você pergunta a alguém o que você acha do dia 11 de setembro, existem dois 11 de setembro, né? Existe o 11 de setembro do Chile e o 11 de setembro nos Estados Unidos. Vocês conhecem a respeito do 11 de setembro no Chile? Não. Não, acho que não. Em 1970, o presidente do Chile eleito pelo povo, chamado Allende, eu não lembro o primeiro nome dele. Ele foi eleito, ele era um presidente de esquerda, socialista, mas democrático. E o governo dele durou 3 anos, porque no dia 11 de setembro de 73, as forças aéreas dos Estados Unidos bombardearam o palácio presidencial, matando o presidente do Chile, e impondo no Chile uma ditadura que durou coisa de 10 anos, 11 anos, mais que isso. E além do Palácio Presidencial, esses aviões bombardearam parte da cidade de Santiago, no Chile. Eu ouvi dizer que era uma referência a essa data, dia 11 de setembro de 73. Esse desastre aí das Torres Gêmeas foi algo premeditado? Foi algo premeditado ou foi uma tragédia que aconteceu assim, sem querer? Então, porque eu vejo também falar sobre isso, mas não fala muito, entendeu? Nítido realmente o que houve, né? Foi uma tragédia, né? Tô pensando em Nova York lá, mas não dá para saber se foi algo premeditado, né? Eu tô perguntando para ver se vocês sabem. Eu também. Também, né? Mas não ouviu falar também. Vocês não tiveram acesso aos arquivos secretos da Casa Branca? Os arquivos. Nem na internet, se procurar, vai ter, eu acho. Outra coisa que eu não sei como comentar nisso. Não, eu acredito que não foi uma coisa premeditada, mas. É isso que eu falei de conspirações. Tem pessoas que acreditam outras histórias que realmente eu fico por fora. O que aconteceu, aconteceu. Eu não posso dizer, eu não trabalho no governo, eu não sei o que acontece, eu não tenho como comentar. É difícil, né? Todo mundo saber o que está acontecendo no seu próprio governo. Você não acredita as coisas que realmente acontecem, então... só isso. E como que vocês veem a política externa dos Estados Unidos? Assim, como que, e a política interna? Como vocês pensam a política? Ah, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber. Vocês votam nos Estados Unidos? Porque é opcional votar, não é isso? Sim, sim. Vocês votam? Eu esqueci. Eu tava falando com alguém ontem. Falei, não fala pra ninguém. Eu esqueci. Opa. Mas vou votar. É. Acho que é importante. Democratas ou republicanas? Epa. Não, democrata. Yeah. É, até que isso é difícil falar, né? Porque tem algumas filosofias que eu acho que é muito para a esquerda também. É, o que eles já disseram que Obama, ele, mesmo sendo democrata, ele é o mais direita de todos os presidentes que já passaram. Muitas pessoas amam Bill Clinton. Ele sempre foi famoso. É que depende, porque eu tenho minha opinião das as regras, né? Desculpa, os programas sociais que tem lá nos Estados Unidos. Eu acho que alguns têm sentido, outros eu acho que é uma gastadeira de dinheiro. É, na parte internacional também é um pouco difícil comentar exatamente a posição, mas eu acho que, óbvio, né, Obama, ele é mais assim de conversa, de ser diplomata do que guerreiro. É, mas agora, com tudo que está acontecendo com ISIS lá na Síria, Iraque, é um pouco difícil comentar também. Porque eu sei que eles estão mandando um grupo de representantes, é a melhor palavra, para ir lá, para conversar e para ver o que eles podem montar. Mas também tem conspirações que esse grupo ISIS foi criado pelo governo americano. Então, não tem... Fala, profeta. Falou da política, eu também ia começar a falar sobre política. Porque aqui o brasileiro não tem interesse algum, né, sobre política, pelas coisas, né, pelo redor que acontece, né, o mensalão, político prometendo e não cumprindo, né, roubando muito aqui. E lá nos Estados Unidos, vocês têm essa curiosidade de conhecer a política ou também... Não se interessam muito? Não sei, eu acho que tem um pouco mais transparência lá. Eu acho que as pessoas têm um pouco mais confiança nos governos, não só federal, né, mas estaduais. Mas de vez em quando você vê aqueles escândalos, né, que saem, que o cara roubou um monte de dinheiro do campaign, né, dele. Não sei como comentar, gente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Porque lá, voltando aqui, quer dizer, mais na parte acadêmica, aqui vocês não pagam, na verdade. Vocês até ganham dinheiro, né? Bolsa para estar aqui na faculdade. Porque lá, nos Estados Unidos, a gente paga muito dinheiro para poder estudar na faculdade. Então, se você tem alguma opinião, porque realmente é uma... Como é que eu falo? It's a blessing, né? Uma benção. Uma benção. O que você acha? É uma coisa interessante, né? Que vocês lá têm que pegar, né? Gastarem, né? Lá bastante, tudo. E aqui, é um privilégio mesmo. De ter. Eu acho que é muito por esse privilégio que o brasileiro é mais bem, tipo, não é tão comprometido, né? Ele tem mais esse relaxamento, eu diria, né? Esse conforto, né? Com ele mesmo, né? Em si. E por isso que lá nos outros países, não só Estados Unidos, é um pouco mais comprometido, um pouco mais, eu diria, interessado às coisas, né? Eles levam mais a sério. Tá bem respondido a pergunta? Não, com certeza. Volta no assunto de pagamento, né? Se a gente enrola, a gente fica mais 5, 6 anos, a gente está pagando. Então, é uma coisa que você começa e você sai o mais logo possível. E sistema de saúde? O que vocês pensam sobre o sistema de saúde? Porque uma coisa é educação, outra é saúde. É. Deve se pagar para viver? Eu acredito que não, mas lá a gente paga. É. Eu não conheço algo diferente. Pra não, gente não. É natural ter aquela... Como é que é? Seguro médico de saúde, odontologia, de visão, são tudo... Agora as coisas vão pra melhor, com Obamacare. Então, é outra coisa que... Não sei se necessariamente vai ser pra o melhor. Daqui, acho que uns 3, 4 anos, a gente vai ver realmente as mudanças com esse plano, mas... eu, pessoalmente, acredito que educação e... de saúde... Não é uma pessoa, uma coisa que você tem que pagar, mas lá nos Estados Unidos é assim. E o que você conhece sobre educação e saúde em Cuba? O que sua mãe falou para você sobre isso? Você pode contar um pouco dessa história? Curiosidade minha mesmo. Então, o que eu sei? Eu nunca fui lá. Minha mãe também... na verdade, ela foi a primeira que nasceu em Miami. Foi minha avó que veio de Cuba. Na verdade, saindo, né? Assim, como é que fala? Fugindo. Fugindo. Fugiu a palavra. Fugindo. Mas antes do Fidel Castro, tinha o governo do Batista, que era muito... Eles falam que era o governo de Las Vegas. Tinha muitas empresas americanas investindo lá. Era mais ou menos sempre uma festa, uma ilha de festa. E daí o Fidel Castro entrou, acho que era 1955, por aí. 59, por aí. Eu não tô lembrando exatamente agora, mas daí virou tudo. Uma coisa que minha mãe comentava muito é que até aí, nos 60, deu para ver a educação, saúde, que era uma coisa... de alto nível, eles falam. Hoje em dia, de vez em quando a gente recebe fotos, você vê as pessoas sentadas na mesa, sem camisa, sabe, não, as coisas não estavam arrumadas direitinho, coisas assim que dá pra ver, porque realmente comentar como é que tá a situação, eu não sei porque eu não fui lá. Mas deu uma caída, né, dá pra falar? E o pior é que eu acho que tem cubanos aqui estudando que realmente acham que os irmãos Castro são, assim, não são bons, mas são verdadeiros líderes. E você acha que ajudaria Cuba a melhorar a sua situação se o embargo econômico fosse retirado? Será que isso também não influencia muito nessas condições? Porque muitas coisas não chegam lá. Eles são totalmente isolados. Estão isolados, né? Eu acho que só uns 4% ou 5% têm acesso à internet. Tem vários produtos. Eu já ouvi dizer, tipo assim, se eu tenho uma empresa e eu quero exportar para Cuba e eu recebo algum produto, produzo cerveja. A minha máquina é produzida com um componente que vem dos Estados Unidos. Os caras deixam de dar o componente da minha máquina se eu decidir exportar para Cuba. Com certeza. Então não chega nada lá. Ao mesmo tempo, eu não posso um país que compra de Cuba também é punido por causa disso, né? Hoje em dia, você vê até carros da 1960, 70, você vê carros na rua. Assim, eu sei que agora, nos últimos anos, que agora o Raul, que está em poder, ele está abrindo aos poucos a possibilidade de comprar terra. De ter esse, como é que chama? Property, né? Propriedade. Propriedade... Privada. Privada, que não tinha. Aham. É isso que eu quis comentar. que antes, quando era o governo do Batista, que era um pouco mais aberto, todo mundo fazia o que eles quisessem, e com Fidel ele entrou e acabou tudo, sabe? A festa acabou, eu controlo tudo, até hoje, por exemplo, uma família de 4 recebe uma coisa de leite por semana. Então, ainda tem essa parte, assim, que a gente fala comunista, né? Que existe. Mas, se o brasileiro for lá agora, você vai para Havana, você vai ver tudo lindo, país tropical. Mas, não é só Havana. Os outros partes são... como é que eu falo? Underdeveloped. Subdesenvolvido. É isso. Eu queria fazer mais uma pergunta relacionada a isso. E como vocês viram o Brasil? O Brasil não é um país comunista. Mas o Brasil é também um país subdesenvolvido. Uhum. A gente não tem aqui educação e saúde e comida para todo mundo, mas tem propriedade privada. E se você andar em São Paulo, na Paulista, você vai ver os carros do ano. E as pessoas milionárias. Como que você, qual que é a impressão de vocês do Brasil, da situação social do Brasil, Gisela? que você viu que te assustou? Conta pra gente. Nada me assustou. Nada? Você não viu? Mas gente... também eu indo para o Equador e... é similar, assim, próximo, não sei. Minha família não. Minha família é, like, do elite. Mas se você vai pra rua, você vê. É a mesma coisa. Eu posso comentar que eu levei um susto quando eu fui pra Manaus. Falei pra você, né? Eu tinha contado. Então, minha família é daqui do sul. Viajando do sul pro norte, você vê a diferença em tudo. Até na rua, quando você tá andando... Sidewalk, né? O asfalto. Não, mas o Manaus foi um choque pra mim. Total. Tá bom. Vocês têm mais alguma consideração? Alguma coisa que vocês queiram falar? Um tchau? Um beijo pra alguém? Então. Tenho minhas amigas do grupo de estatística. A Poliana, a Greta, a Fran... a Bia, né? Parte de engenharia. Beijo. E você? Beijo pra alguém? Obi. Não, mas muito obrigado. Foi legal. Olha, eu que agradeço. Agradeço o Profeta. Gostei muito de participar. Eu ia fazer a transmissão, mas realmente não teve condições, né? Por enquanto não tem condição, mas beleza. Foi uma prova muito interessante. Terminar de fazer uma pergunta aqui. Porque o Brasil tem muitas coisas ruins realmente aqui, como também tem muito boa também, mas é a questão dos fenômenos, né, que acontecem nos Estados Unidos, né? Furacão, tornado. Aqui não acontece. Qual a experiência? Eu sei que é ruim, lógico, mas de você tá num lugar que do nada pode acontecer um furacão, um terremoto, alguma coisa assim. Terremoto, Califórnia. Eu gosto um pouco. Não quero que ninguém morrer, nada. Mas gosto. Terremoto pequenininho, sim. Agora despertou a curiosidade. Despertou a curiosidade de mim dos ouvintes aqui. Por quê? Eu não sei. Sensação. É divertido. É adrenalina? Uhum. Ah, sensação de adrenalina, uhum, né? O brasileiro aqui gosta de adrenalina, solta de paraquedas, né? Aqui já é uma adrenalina menor. Não tem um terremoto, um furacão. E você, Stephanie? Então, na Flórida a gente tinha furacão mesmo. É difícil, né? Você vai pro mercado, você compra um monte de... quer dizer, comida... água, lanternas, e você fica dentro de casa uns dias. Na verdade, às vezes você coloca, que a gente chama shutters, né? Uma nem sei o material, mas você coloca nas janelas e você fica por dentro. É só isso, na verdade. Não, uma coisa engraçada é que até organizaram até os furacões, né? Porque você vê que é ordem alfabética. O que eu lembro aqui agora é o Katrina, né? Aí depois vem um com L e um com M, tem ainda a organização alfabética até nas tragédias. Isso que é engraçado, né? Isso que é uma coisa interessante, né, Falasse? É engraçado isso, né? Pô, é muito interessante. Eu acho que a experiência, qualquer experiência cultural, né, que a gente consiga trocar essa ideia, eu acho que todo mundo cresce muito. Eu cresci muito com as várias experiências que eu já tive. Eu acho que o fato de vocês terem vindo para cá é muito especial, eu acho. O fato de vocês terem vindo para cá e estarem sempre abertas a compartilhar. Eu acho que isso é o mais importante. Não importa que nós não concordemos em todos os detalhes de todas as coisas do mundo, porque seria muito ruim que nós concordássemos, né? Seríamos a mesma pessoa. Com certeza. Mesmo, só mais uma mensagem para as pessoas. Se você tem a oportunidade de morar fora, não tem que ser os Estados Unidos, não tem que ser Canadá, nem Inglaterra, mas sair do país e morar fora é uma experiência que realmente é marcante. Você vai crescer, você vai ser uma pessoa diferente. E você vai apreciar não só outras culturas, mas o seu próprio. É, legal. É isso? É, só isso. Então tá legal. Então tchau, então. Tá, tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Bye. Tchau. De cara. Capivara. In the rain. tchê.